Goku treina, cresce, mata Frieza, morre pro céu e fica pequeno. Olhem quem vem voando ali, é o sofá! Brócolis, por favor me diga qual o número de downloads do podcast dele? É de mais de 8! Só 8? É, não tem muito ouvinte. Haha, seus fedelhos, eu estou aqui reunindo Ki para desferir o Kamehameha Sofá. E vocês, como vilões padrão de Dragon Ball, irão ficar me olhando enquanto estou reunindo energia, ao invés de usarem essa oportunidade para me atacar. Brócolis, nós só podemos vencer esse oponente com o Kaioken. Infelizmente, eu só posso usar o Kaioryu. Ha, seus vermes insolentes, prepare-se para conhecer o Emadaio. Kamehameha Sofá! Vamos lá, Gabriel! Vamos lá, Magal! Sejam bem-vindos a mais um Afogados no Sofá e aqui comigo, o host da pesada. Gabriel Lima, também conhecido entre vós mecês aqui da Sociedade do Sofá como Gordo Mascarado. E também aqui comigo, o Saci Pererê das internets. Oi, eu sou o Magal. Meu Deus do céu. Conosco aqui também, Gabriel, simpaticíssimo, senhor dos cubos de gelo raspados. Fala aí, galera, aqui é Diogo, o senhor raspas de gelo e eu já tentei soltar o Kamehameha no chuveiro. Primeiro só qual era o dragão. Primeiro qual era o dragão pra fazer o chuveiro entrar, ó, a água subir? Exato, e te dá um choque, né, entrar e cortar aquele fio de cobre, sabe? E o nosso amigo academicista. Eu sou o Nicolas Queiroz, do Pó de Café e, com licença, Gordo Mascarado. Satã! Era a parte que você botava no mudo, né? Pra sua mãe não ouvir. Exato. Temos também direto lá dos brucutus, sabe quem? Eu sou Felipe Avelino, sem tarja, e eu fiz o meu pai... Ih, caralho. Vai, bom. Eu fiz meu pai ajudar o Goku a fazer Dinkidama. Seu pai? Caraca. É. Caraca. Pô, parabéns, cara. Meu Deus, você colocou seu pai na loucura, né, cara? Eu tava fazendo, levanta também, pai. Vocês já perceberam que aquele derrama, senhor, é tipo a Dinkidama que tá fazendo. É, pena que é só isso. Bom, é... Só isso, cara. Só isso. E o nosso PHD, o nosso não. É, meu. Vem cá, Gendô, vai. Dá um abraço. E o PHD de conhecimentos gerais. Fala, galera, aqui é o Gendô e... Peraí que eu tenho que abrir o portão da garagem. E acompanhando o Felipe, temos outro grande amigo podcaster, que é o... Aqui é o Rafael Amon e eu teria mais de 8 mil frags pra falar, mas eu não quero falar nenhuma. Tá bom, gente. Ele gostou do 8 mil, né? Gabriel! Oi! Qual o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre... Nós vamos falar sobre Goku e a sua lenda, sobre o menino com o rabo de macaco. Nuvens e... voadoras, planetas destruídos. Hoje Deus vamos falar sobre a antologia Dragon Ball, sim, todas as suas repercussões e efeitos psicológicos na cabeça de crianças retardadas. Uou! Como o Reinaldo, que tentou pular da janela. Antes de começar o programa, eu quero contar uma das melhores histórias que eu conheço. Baixem a expectativa, porque quando, geralmente quando você fala, eu vou contar uma coisa incrível, aí você conta, é uma merda, ninguém ri, né? Caraca, que depressão. Então baixem as expectativas aí. Mas essa história é muito boa, cara. Eu tenho um grande amigo meu chamado Luar. Olha o nome. Ai, meu Deus. Não, mas ele é tão zoado que a irmã dele se chama Brisa, certo? E o irmão se chama Sereno. Caralho. Então, lá aquele abraço. Ele disse que ele tem um amigo. É, aquele negócio Cartoon Network, é um amigo de amigo meu. Assistia muito Dragon Ball, gostava muito. E aí teve um dia que ele chegou à conclusão de que ele podia soltar um Kamehameha, entendeu? Falo, não, tem vida disso. É, mas ele falou, se o Goku pode soltar um Kamehameha, eu também posso. Aí o que foi que ele fez? Juventude católica, né? Infantil. Foi pra a cama, ajoelhou, juntou as mãozinhas, olhou pra cima e falou, papai do céu, por favor, eu quero acordar amanhã e poder soltar um Kamehameha, entendeu? Aí o moleque chegou, Jesus, Kamehameha, Jesus, Goku, os pesadinhos, eu postei uns pedinhos, acredito, dormiu, acordou no dia seguinte e falou, é hoje. Estou sentindo sangue saiadinho correndo nas minhas veias, né? Tô com a música, né? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Aí ele foi pro quintal, se preparou, fez a pose, colocou o pé na frente, né? Aquele negócio todo, colocou a mão pra trás assim, aí gritou, Kamehameha! E jogou a mão pra frente, né? Aí não saiu porra nenhuma. Aí ele parou assim, ficou quieto, olhou pra mão, olhou pra cima assim, olhou pro céu e falou, caralho, Deus não existe. Caraca, eu já fiz isso com Pokémon. Pokémon. Você queria pedi pra acordar no mundo do Pokémon. Ih, cara, cada semana eu pedi uma coisa. Uma semana eu queria cartinha de Hogwarts, outra aí, eu queria Pokémon. Aí o Felipe levantou no dia seguinte que é igual o Snorlax, né? Gabriel, você nunca viu uma foto do Akira Toriyama, certo? Nunca vi, cara. Eu tenho medo de me decepcionar. Não, tudo bem. Até porque... Você esperava que ele fosse um cara bonitão? Não, não. Eu esperava que ele fosse, sei lá, um japinha normal, sacou? Quando eu era pequeno, eu acreditava que Akira Toriyama era uma mulher. E uma vez um amigo meu me convenceu que ele não ia fazer Dragon Ball GT porque ela queria fazer faculdade. Ela? A Akira. Tipo, mas o Akira é um cara normal, cara. É um japonês standard. Na verdade, a Akira é uma sergipana que grava mais um cast, né? Piada. Ai, que piada. Ele uma é um piada velho. Limitadíssima, né, cara? Só dupla, limitadíssima. Só os ouvintes do mais do cast entenderam. No entanto, o Akira Toriyama é só um velhinho com óculos de... Um óculos... Sabe aquele óculos? O Akira ele é meio simples assim porque ele é um cara do interiorzão, cara. Ele mora em Nagoya, na cidade do Japão. E ele começou a carreira de mangaka dele mandando historinhas curtas, assim, pra Jump, que é, pra quem não sabe, a grande revista de mangá do Japão lá, né? Uhum. Quem não conhece, assiste Bakuman. E aí começou mandando pequenos one-shots, pequenas historinhas, até que ele publicou a série dele, um dos grandes sucessos dele no Japão, Paz em Gabriel, Doctor's Land. Você já leu? Já li alguma coisa que... era mista com Dragon Ball, cara. Porque eu tinha as revistinhas de Dragon Ball quando eu era pequeno. E a menininha do Dr. Slump aparecia lá, né? Cara, é muito ruim, né, velho? É muito ruim, brother. E não faz sentido. Eu tento entender e não faz sentido, sacou? Não acha graça? Não, por que vocês acham graça disso? Não, ninguém acha graça disso. Eu acho que a galera que fala que gosta é porque quer ter pose de cult, cara. Não é possível. É igual One Piece, cara. Não, One Piece é bom. Não. Tô com a ferida. Mas cês, as pessoas acham, podem achar, né, que o Akira começou a fazer sucesso com Dragon Ball. Não, Dr. Slump foi tipo estouro no Japão, sabe? Era dourado essa merda. Quando virou anime, todo mundo cantava a musiquinha. E foi um dos primeiros personagens que começou a moda do cosplay lá no Japão, aquela aralha. Que as crianças, elas, tipo, iam pro colégio com a roupinha da menina, sacou? Não, a roupa da menina é maneira. A roupa da menina é legal. A roupa da menina é um macacão, cara. Não, macacão, mas tem aquele chapéu, né, cara? Clássico, com asas, né? O Dr. Slump foi sucesso do cara no Japão, só que o Akira Toriyama é um cara muito preguiçoso, esse é o problema dele. Ele não queria publicar uma série longa, se fudeu, né? Publicou Dragon Ball. É verdade. E aí falou pro editor dele, chega dessa merda, não quero mais. Aí o editor dele falou, olha, tudo bem, eu deixo você acabar Dr. Slump, que tá sendo um sucesso do caralho, se você vier com algo melhor depois. Aí falou, pode deixar. Caramba! Agora eu entendi a referência de Bakuman, cara. Ah, o Nizuma é o... Não, o Nizuma é o Eiichiro Oda, cara. É outra história. Mas eles usam várias... fazem várias brincadeiras. Aí o Toriyama encerrou aquela merda que ele não aguentava mais e falou, caralho, eu tenho que mandar alguma coisa pra lá. Aí ele pegou duas histórias daquelas que ele já tinha mandado pra Jump, juntou em uma só e fez Dragon Ball. Olha que zoado, cara. Uma era Dragon e a outra era Ball, né? Ball. É Dragon Way Ball. Mas ele mandou uma, a outra ele pegou uma qualquer assim que tava na mesa. Tipo, ah, vou pegar esse bico de Super-Homem e vou mandar também. Não, mas então, o que eu quero deixar registrado, cara, é que Dragon Ball é tão... O Toriyama é tão foda que ele fez a parada zoar, sabe? Totalmente cagada e é Dragon Ball, sabe? Ao longo da história de Dragon Ball, o Toriyama tentou acabar com a série milhares de vezes e toda vez que ele tentava acabar, fazia um sucesso do caralho, ele tinha que continuar, tipo filme dos Trapalhões, a história. Caraca, eu não sabia dessa parte da história de Dragon Ball, não, cara. Achava que era, tipo, aquelas histórias que a gente vê em cinema, sabe? De ascensão e sucesso. Não, cara, achava ele odiava, ele não queria continuar. É, o pessoal que trabalhava com ele falava, reclamava, que ele, tipo, qualquer coisa que ele se aborrecia, ficava puto, não queria mais continuar, ele era super depressivo com a série. É, que o Dragon Ball Z se chama Z porque ele falou, olha... Aqui não passa, né? Última letra do alfabeto, daqui acabou. Ele tentou acabar no Dragon Ball, não deu certo. Aí falou, caralho, vou matar o Goku, vai ser foda. Se fodeu, sucesso, caralho. Matou o Goku no começo. Aí depois falou, então eu vou inventar o Cell, que vai ser o vilão final, vou matar o Goku, agora sim, sucesso, caralho. Magal, sabe por que ele inventou o Cell? Por quê? Porque o Cell é o limite. Puta que... Nossa. Pera aí, Magal, você tá andando muito. O Toriyama, ele é o cara mais foda do mundo. Foda-se o Dragon Ball, vou falar o Toriyama. O Toriyama, cara. Vocês sabiam que a cidade dele construiu uma estrada pra ele? Pra ele? Caraca, é o sonho do PH Santos, cara. É porque é o seguinte, o Toriyama, ele é um cara de interiorzão, assim, a cidade que eu falei, Nagoya. Tanto que o Goku, na versão original, ele usa várias gírias de interior, assim. O Goku é tipo o Chico Bento, o Super Saiyajin, sabe? Meu Deus! O tipo, ele morava na cidade interior, e a cidade onde ele publica a revista é Tóquio, né, que é capital. E aí, tipo, pra o Manus, que o Dragon Ball era tão importante pra revista na época, que pra a história, o capítulo chegar a tempo, eles construíram uma estrada que ia da casa do Toriyama até o aeroporto, e o nome dessa estrada é Estrada Toriyama. Inclusive, você sabe, eu agradeço primeiro ao site XILFLWK. Você agradece ao site? Nossa. Pagou por isso. Nossa. Eu agradeço o X-Vídeos. O X-Vídeos aí, não, XILFX.com.br, que me cedeu várias dessas informações aqui. Segundo informações do XWK.com.br. Foi uma informação sua, porque você pesquisou, foi lá, entendeu? Tem que dar essa visão, mano. É o dever de cada novo editor da Shonen Jump. Assim que o cara é contratado, eles mandam o cara ir lá em Nagoya, bater na porta e convencer o Toriyama a publicar alguma coisa. Fala, ô Toriyama, vamos vender uma coisinha aí? Vamos fazer uns milhões? A que surge pra mim é lá pedir a benção. É, eu também achei. Tinha que esfregar a mão no cabelo dele. É importante você falar em bênção, Gabriel, porque o Toriyama recebeu a bênção do Osamu Tezuka. Olha aí. Olha aí. Pô, aí, ó. Que susto, aí. Cara. Achei que ia falar Bin Laden. Caralho, que piada sem sentido, cara. Qualquer coisa, cara. Não, o Osamu Tezuka, quem não sabe, é o cara que praticamente inventou o mangá, né? O cara fodão, Astro Boy, Astro Boy. Ele modernizou o mangá, né? O cara é muito ruim, velho. Não, ele não modernizou, não. Ele inventou mesmo. Ele criou toda a linguagem do mangá, foi ele que criou. Que a gente conhece hoje, não mas... importa. O sentido de mangá. Não, ele é um doido, ele criou. Ele é foda. E aí, tipo, nos anos 80 era tipo a era de ouro do mangá no mundo, meu Deus. Como essa porra é legal, tava sendo publicado Samurai X, por exemplo, várias obras Slandang, várias obras clássicas. É quando o mangá mais vendeu no Japão. E aí chamaram o Tezuka pra fazer comentários sobre os autores da época, sabe? Aí foi falando, ah, esse aqui é bom, esse aqui é não sei o que. Os japoneses se levam muito a sério, né, cara? Qualquer coisa que eles fazem, eles querem tomar. É os brasileiros que se levam É os brasileiros que não se dão o próprio valor. É que se joga muito. Aí não. Ele comentou sobre todo mundo, falou, né, e quando chegou, ele falou, ah, e o Akira Toriyama, o que você acha? Aí ele falou, finalmente encontrei o meu sucessor. Olha que foda, pô. Nossa, cara. Né? Sim, do Astro Boy, né? Tudo bem que o Pelé falou isso do Ronaldo Fenômeno, né? Mas é o Ronaldo é foda. O Ronaldo é tão foda que se a bola furar no jogo, você pode usar ele, pode jogar com ele. Ai, Deus, caraca, muito ruim, mano. Boa, Maltinho. Eu ouvi falar também de algum gokuísta aí, otaku aí da vida, né? Que ele era casado. Dava o nome de um grupo. Não, gokuísta é uma religião que existe, cara. Sério. Existe um gokuísta, adorador de Goku, cara. Sim, no Brasil tem até a Igreja Universal do Reino de Goku. O quê? Não, eu vi até uma garota no Facebook, ela botou uma plaquinha assim, ó. Sou bissexual, sou gokuísta e Marcos Feliciano não me representa. É verdade que o Akira Toriyama é casado com uma mangaka famosa? Não, ele tentaram casar ele com a mangaká que fazia o Inuyasha. Tentaram casar foi editor dele. Que ele era casado com a mina de Inuyasha. Tanto que ela é aluna dele, né? Eu também ouvi falar isso, não sei. Eu não sei, não. O que eu sei é que, tipo, o cara não tinha tempo de fazer vida social porque o mangaká trabalha que nem escravo. Aí o editor dele tentou empurrar a casa com ela aí, cara. Mas é muito feio. Tu sabe que o Zanter Ruka só casou porque era casamento arranjado, né? É, no Japão tem essa parada. Não tinha aquela história que o Toriyama era testemunho de Jeová também? Se for, não gosto mais, hein? Que ele fez pacto com o diabo, aí por isso que ele teve que colocar o Mr. Satan? Não teve essa história? Não, isso aí eu já ia falar também. Nossa, cara. Caraca. Mas ele tinha batizado na minha porta. Cara, isso é da mesma época daquela história que inventaram que o Jafo era brasileiro. Mesmo, não teve, não, cara. Para de perpetuar essa lenda, Nicolas. Mas ele era só um dublê, cara. Ele não era o Jasper. Vocês lembram de quando o Gilberto Barros, em um dos programas dele aí, passando na televisão, falou de Dragon Ball? Não. Caraca, meu. Ele fez a caveira do Dragon Ball, entendeu? Não, ele botou uma cena lá que um cara mandou esmagar. Tava lutando contra o próprio pai, que eu não sei quem é. Aí ele falou assim: esmague como uma barata nojenta. Aí olha só que ele ensina suas crianças. a matar seus pais esmagando como uma barata nojenta. É isso que você tá botando dentro da tua cara. E depois ele falou de Yu-Gi-Oh! E rasgou as cartas, daquela cena clássica, entendeu? Será que o Mago Negro é um macumbeiro? Entenderam? Sim, assim, enfim, Dragon Ball, né, cara? Nossa, Magão. Vegeta! Olha bem! Dragon Ball. Todo mundo sabe que a origem do Dragon Ball é aquela porra daquela viagem para o Oeste, né? É o Rei Macaco, né? Exatamente. É o Rei Macaco. Se chama... pra mim, o Rei Macaco é o Jet Li. É, sabe? Tem um filme dessa porra, não tem? Tem. Com o Jet Chan. Cara, tem N filmes. O Celeste Reino, Reino Pequeno. É, qualquer com Malcolm também. Esse cara, puta, vai ser o filme da... O filme é uma merda. O filme é Dragon Ball, né, cara? É igual a mim. Mas a história do Viagem do Oeste é uma lenda chinesa muito antiga e que o personagem principal se chama Son Goku. É um macaquinho e whatever, que eu nunca li. Aí a galera do... Eram os deuses astronautas, piram, né, cara? Então pode ser tipo um Planeta dos Macacos ao contrário, né, cara? Como assim ao contrário? Você mandou um humano pro Planeta dos Macacos. No Dragon Ball você mandou um macaco no meio dos humanos. Exato, aí quando ele vê a imagem daqueles macacos, sabe, tapando o olho, tapando o ouvido, ele fala, por que vocês fizeram isso, é, cara? É verdade, a história do Dragon Ball é a história do Superman, né? Não, você destruiu minha infância agora. Ao contrário, cara. O Superman baseado no Dragon Ball. Pô, claro, a história do Rei Macaco é lenda chinesa dos caralho lá. Não, seu maluco, você acha que o Rei Macaco foi enviado pra Terra numa nave? Caraca, eu tô falando da lenda. Eu tô falando da história do Goku. Não, não foi enviado pra Terra numa nave, ele roubou a nave. E, na verdade, é exatamente isso. O Goku, o apelido dele é Superman da Oriente, sabe? E o Lex Luthor ou o Vegeta? Com cabelo. O Vegeta não. É o Wolverine, eu percebi isso. Ele é baixinho e ele é invocado. Não, isso não é Ele tem cabelo esquisito. Cara, existe uma síndrome no Japão chamada síndrome de Proto-Man. Todo Mega Man tem que ter seu Proto-Man, cara. É porque os japoneses, eles acreditam que um rival, ele vai te ajudar a evoluir. Como pessoa e você vai ajudar ele a evoluir como pessoa, porque mas na verdade, Magal, isso é até comprovado dentro da psicologia, cara. Vocês sabem que a galera que acessa o Otaku Unificador, acessem aí, por favor. Eu postei há muito tempo atrás num cenário da Índia que dizem que é o cenário que fez o Toriyama ter o estalo pra começar Dragon Ball. O que é as lutas de Dragon Ball? Você tem um descampado, uma pradaria enorme e vários montinhos, assim, vários pães de açúcar, né? Dragon Ball é bom. Se você socar alguém, o cara voa com soco e ele não para até ele bater num pão de açúcar. Não, não, não. Isso daí eu usei. Ai, não. É que eu tô maluco aqui pra falar Dragon Ball. Porque o Dragon Ball é muito esquecido pelas pessoas. Só que ele tem coisas homéricas. É porque é chato, cara. Não, é chato. Você já viu? Você reviu? Eu não revi. Eu... Cê Dragon Ball é um clássico, é muito mais divertido, cara. Ah, muito cara, mais. Podia querer se vendeu muito, aquele foi adolescente. O problema do Dragon Ball é que é todo mundo diabético. Todo mundo é gordinho. É meio chubby, assim, eu não... Mas só que a Bulma é mal gostosa, cara. A Bulma é mal gostosa no Dragon Ball Clássico. Ah, não, cara. Não, mas sabe o que aconteceu na ida do Dragon Ball Clássico pro Dragon Ball Z? É que os personagens foram esquecidos, cara. E eles eram personagens super expressivos. Tem um cara relevantíssimo que foi esquecido, Gabriel. Tal Pai Pai, ele morreu. Ele não foi esquecido. Opa. Mas sim, ele morreu duas vezes. E ele poderia encontrar com o Tal Pai Pai no céu, bicho. No inferno. Não, Tal Pai Pai foi pro inferno. Tal Pai Pai. Tal Pai Pai. Assim você... Nossa! O Oda, ele finalmente realizou o plano dele de fazer um personagem inspirado no Papai Pai. Tem um personagem agora nessa saga nova do Novo Mundo que ele joga as coisas e sai voando em cima delas também. É, porque o tal Pai Pai, ele voa num tronco, né, cara? Caraca, a gente já discutiu isso no Sofá Expresso, só que ninguém ouve o Sofá Expresso, então vamos falar aqui. Tem uma cena do Dragon Ball de grande garbo e elegância que o tal Pai Pai quer voar. É tipo um elefantinho, queria voar. Um mamute pequenino queria voar. Tentava e não podia voar. Só que ele não podia, não sei porquê. Não, ninguém no Dragon Ball Clássico voa. Só o Ten Shinhan. Isso. E aí, o que é que ele faz? Ele corta um tronco. Ele joga, arremessa o tronco no ar. O tronco sai voando e aí ele pula. Caraca, isso é tipo ciência drone, né, cara? Bota um ímã na frente de um carro metálico, pronto. Gasolina infinita, sabe? Eu me pergunto o seguinte, por que ele pulou em cima do tronco? Se ele, tipo, ele lançou o tronco, então pra alcançar o tronco, ele ele tinha que ir mais rápido que o tronco. Então, se ele é mais rápido que o tronco, por que ele subiu no tronco? Era melhor ele dar um pulo, né? Caralho, tem outra, cara, que o cara dá um tiro nele, o tava. E ele defende com o sapato. Ele dá uma chinelada no tiro. Cara, ele mata o General Blue e fica na língua no, na cabeça do cara. Quando era pequeno, eu tinha uma noia por causa do Top Pai Pai, que era o seguinte: se eu conseguir jogar uma tábua pra cima e pisar em cima da tábua, e depois jogar outra tábua pra cima e pisar em cima da outra tábua, entendeu? E ficar fazendo isso, eu vou pegar muito longe, cara. Exato. Ai, Jesus. Aí tu ficava jogando tábua de caquinho ainda de casa. Nunca cheguei a fazer, mas só que eu não conseguia entender porque não funcionava. Eu entendia que não funcionava. O Toriyama, cada vez mais, ele ia deixando as pessoas de lado, né? Uhum, o Shikun começou foda pra caralho, derrotou o Goku, né? No foi. Budokai. Seria esse um erro intencional do Akira pra poder prejudicar toda a estrutura da série? Olha. Sim, era, com certeza, porque ele sabia trabalhar muito bem personagem. Por exemplo, o Yantia foi o primeiro parceiro do Goku que foi introduzido na história, né? Ele era um personagem muito legal, cara. Ele usava o Pual pra fazer as armas dele. Ele era um assaltante dos exércitos, sacou? O cara mandava muito bem, velho. Era muito bom. Era... Cara, eu vou falar. Do Yantia. O Dragon Ball Z, ele veio pra pegar a bosta e tacar na cara de todos os personagens antigos de Dragon Ball clássico, cara. Mas o Gendô falou certo. Eu achava que era desleixo, mas era simplesmente desleixo pra acabar a série. É um desleixo intencional, exatamente. Pra ruir a estrutura da série. Falar, poxa, como é que o cara constrói um personagem tão cativante? E logo depois simplesmente mata ou some com ele e acabou. Na série aparece. O Shinran é foda, cara. Quer ver o personagem mais inexplicável de todos? É o Caos. É um palhaço. Passa maquiagem, né? Todo dia de manhã, o Caos. Não, a história dele é que ele vinha de outro planeta. Não, ele é humano, ele é humano. A história de Dragon Ball não faz sentido, né? Você... Ah, o Caos, ele é retratado como o típico japonês. É isso. Você tá me sugerindo, cara, que o típico japonês é um palhaço? É um palhaço. Esse sentimento. Ele é tipo a Jiken Bakudan do Yu-Gi-Oh! O poder dele é se explodir. É, exato. A única explicação pro Caos, tipo, alguém pergunta, por que o Caos existe? Porque o desenho é japonês, acabou. Não, mas ele tinha também lance de telepatia, as paradas assim, lembra? Que ele conseguia adivinhar as coisas. Ah, tá. Serve muito, né, Nicolas? Pra depois você chegar a explodir. É, não, ele consegue hipnotizar, fazer. É o Dr. Xavier versão criança palhaço. Agora vamos explodir ele e pronto. Ele é. Caraca, o que me deixa intrigado com o Toriyama é que o Dragon Ball é uma série foda pra caralho. E ele fez totalmente nas coxas, cara. Imagina se ele falasse, agora eu vou fazer uma série foda. Não, cara, o Toriyama, ele era preguiçoso, ele queria acabar, ele não gostava de ser mangaka. Mas eu acho que não daria certo, Nicolas, se ele quisesse fazer a parada séria, sabe por quê? Tipo, acho que Blue Dragon foi sério, cara. Mas Blue Dragon, ele só fez ruim. O design dos personagens. Blue Dragon é muito ruim, design, essa opção. Você está misturando. Ele fez o design. Ah, achei que ele fez a parada toda. Da mesma forma que ele fez o design do Chrono Trigger. Exato. Não. Fly ele fez, hein? Fly ele fez. Não. Boa, Fly é foda demais. Fly eu acho que Fly não. Dragon Quest. Não. Fly. Um pouco de mago, muito herói. Um pouco de mago, muito herói. Nunca assisti, só sei a música. E fechando o Caos aqui, o Caos é tão inútil que ele é o único personagem que nunca dirigiu uma palavra ao Goku. Falei. Caraca, sério mesmo? Cara, sério, é o único. Ah, velho, tinha uma personagem muito boa que quando ela espirrava, ela mudava a personalidade. Caraca, ela era muito não, boa. Não, ela não mudava personalidade. Ela espirrava, colocava rapidinho água oxigenada assim, depois pronto. Uhum. No Dragon Ball clássico, as pessoas eram limitadas, cara. Isso era muito bom. A rivalidade dele com o Kuririn também. Pegar, cara, aqui no Dragon Ball clássico, eles eram seres humanos. Uhum. Não tinha esse negócio de alienígena, super caiadinho. Ah, não, eram seres humanos com poderes fantásticos. Vou explicar pra vocês. O editor do Toriyama uma vez falou, olha, Dragon Ball é ruim, quando tava no começo, porque os seus personagens não têm carisma, então você tem que fazer uma maneira do público gostar deles. Aí o Toriyama inventou essa porra de protagonista que vai acumulando poderes, entendeu? Aí acumulando power-up. Ele cada vez vai ficando mais foda, e aí isso meio que foi tirando as limitações do personagem. Depois no Jonen, né, Magal? Copiaram isso de tudo quanto é anime, né? Essa ideia de o personagem ter um grande poder interno, só que ele é bastante limitado pela falta de conhecimento, de prática. A importância do Dragon Ball é a mesma importância do Star Wars, por exemplo. Pra mim, você fala do Tubarão. Eu quase falei. Que importância, cara? Que importância. Não, eu acho que o Dragon Ball, falando sério, a importância dele pra indústria do mangá é a importância do Star Wars pra... Já era, Magal, já era. O Star Wars, ele foi tipo o primeiro blockbuster, não foi? Foi a parada e o primeiro filme que estourou a bilheteria, que definiu as bases do que hoje a gente primeiro conhece. Primeiro não, mas bora fingir que foi, vai. Não, eu quero dizer o primeiro filme que foi um estouro de bilheteria absurdo, sabe? Que não, tinha... não, quem foi? Cara, mas Star Wars foi, foi o primeiro filme que as pessoas iam no cinema e depois iam de novo, cara. Ficam revendo o filme. É, me diga. Nunca tinha acontecido foi... isso. Não, não. O pessoal ia ver o Vento Levou. Caraca, eu vou ver de novo. Aí ficava 5 vezes indo no cinema ver o Vento Levou. Peraí, cara. Cara, o Vento Levou não foi blockbuster, cara. Isso eu foi. Cara, não foi. Não, foi, Magal. Assim, não blockbuster, mas tipo, as pessoas repetiam muito as idas no cinema pra ver o filme novamente. Vamos no seguinte. Claramente, nenhum de nós sabe do que está falando. Então vamos no seguinte. O Tubarão foi o primeiro blockbuster. O Dragon Ball, ele foi tipo que definiu as grandes bases pra os shonen chatos que a gente vê hoje, sabe? Tanto que ele inspirou tudo de grande de shonen que a gente tem hoje. Bleach, One Piece, Naruto, né? Vem tudo de inspiração do Dragon Ball, cara. De enquadramento. Ah, eu acho que antes disso já devia ser muito tempo explorado na literatura, cara. Eu acho que não chegou a vir com o Dragon Ball, com esse estilo de herói que acumula poder. Não. Como isso poderia ser explorado na literatura? Tô falando na mídia do mangá. Da mesma forma que conta a história, mano. Na mídia do mangá, pô. Tô falando de... Ah, sim, entendi. Sim. Vai lá. Sabe, eu adorei. Isso. Os 10 minutos que a gente passou foi um exercício de inutilidade, né, cara? Vegeta! Olha bem! My friend! Kokoro! Então, bicho, agora uma coisa legal também é a nuvem voadora, né? Que perde totalmente a utilidade nela quando todo mundo começa a voar. Eu já vi o nuvem voadora no Mercado Livre, já. Aí o cara perguntou assim, você pode postar uma foto sua voando? Aí o cara falou, ah, não, eu não tenho coração puro. Caraca, eu tenho agora na minha frente o bonequinho do Aulong, cara. Eu chamo de bonequinho porque é pequeno. Quem é Aulong? É o porquinho, cara. O porquinho que ele vinha da mesma escola do Pual, sabe o gatinho? O Long. Nossa, cara. Pô, cara, você tá falando de uns personagens aí que tá foda, né? Porque esse porco, ele só serviu pra fazer feijoada quando acabou a série, cara. Não, cara, ele fica na casa do Master Kami um tempão, cara. Ele vira amigão do Goku. Ele é vilão no primeiro aparição dele. É, no terceiro episódio, quarto episódio. Vilão? Ele consegue se transmutar, igual ao... Ah, ele fala, eu vou proibir o torresmo do mundo. É isso? Porque eu joguei um jogo de RPG Maker chamado Dragon Ball do começo ao fim. Olha aí. E aí, e a história era Dragon Ball do começo ao fim. E eu lembro dessa parte do porquinho. O universo Dragon Ball no início, ele pendia muito pra esse lado de magia, né? Mas depois foi meio pra uma ficção científica, né? É, tem uma coisa mais mística, né? O próprio fato do Goku, ele ter o rabo que remete lá ao deus macaco. Não tinha nada falando que ele era um Kaiadinho. Tanto que um entrevistador já perguntou ao Toriyama o que é que ele mudaria no Dragon Ball se ele pudesse. Aí ele respondeu que se ele soubesse desde o começo que o Goku era o Saiyajin, ele teria amarrado melhor isso. Porque foi totalmente jogado, né? O Raditz chegou, oi, você é um Saiyajin, eu sou o Raditz. É, mas eu preferia que ele não fosse, cara. Eu gostava muito desse aspecto. Achava que ele era mais original. Não, cara, vocês estão corrompendo uma parada que entrou pra cultura pop, que é o Super Saiyajin. Não, entrou pra você, que você só assistiu o Super. Entrou para o mundo, seu filho da mãe. Não, mas uma coisa é discutir o que fez sucesso, outra coisa é discutir o que seria uma história mais original. Eu sou vendido, eu sou Hollywood. Ele acredita que o Sonic é o Saiyajin. É, né? O Sonic vira o Super Saiyajin, né? Falou iraço. É mesmo. Tinha um jogo de 007 que eu jogava de Super Nintendo, que o cara também virou pra sair. Se alguém jogou esse jogo aí. Ele junta 7 esmeraldas. Dizem que... Caraca, agora que eu me liguei nisso. Eu nunca tinha notado isso. Caraca. Não tem uma teoria que cada raça da cada, tipo, Namekuseijin, Saiyajin é uma nacionalidade? Não tem isso? Dendê é baiano, né? Dendê é baiano. Certeza. Então, Dendê é carioca, ele mora no morro dele. Morro! Ele tem um morro só pra ele. Os japoneses são os Saiyajins mesmo. E aí esse negócio de ficar ariano é porque na Segunda Guerra eles se aliaram. Sabe o que é melhor assim do Dragon Ball, cara? O Pico dá maior cuspinho no ovo. Foi mal. É horrível. Porque eu não sei como aquilo, eu não sei onde surgiu, eu não sei como saiu, eu não sei nada. Isso daí comprova que eles são assexuados, cara. Porque eles só tem um sexo, né? No Namekuseijin. Será que eles metem entre si? Não, sozinho, tipo. tipo... Tem yaoi disso? Eu quero ver. Regra 34, tem. Magal. Por sinal, vocês sabiam que no mangá os Namekusei Jins tem 4 dedos? Ah, mesmo? É, e aí quando foi pro anime, a Toei disse, não, isso é muito nojento, vamos colocar 5. É sério, hein? Não, deve ter sido por causa disso não, Magal. Tem duas simbologias nessa daí. Primeiro que é o número 4 no Japão, que é o número de morte. E o seguinte, a Yakuza, quando ela vai punir, né, alguém ou mandar um recado, corta o dedo mindinho, 4 dedos. Isso, papo. Ah, isso explica porque o Lula se deu mal. Ih, ele é paulista, é verdade, cara. De repente ele não pagou um pastel. Cobre um pastel. Pagou um pastel. Mas assim eu já não teria nenhum dedo, cara. Alguém se lembra da vovó que conseguiu, ou que teve... A vovó Uranai? Isso, a vovó Ureia. Ela... Ureia? Vovó Ureia. Nossa, a cabela é meio que xeroga, hein? Então, eu tô falando que o Akira ele fazia mais ou menos o que o Estúdio Ghibli faz, que é explorar o lado místico, né, coisas mais culturais que do Japão, e depois ele se perdeu completamente com o Dragon Ball, explorando 10 episódios pra uma lutinha. O Dragon Ball clássico, você se lembra, velho, de um personagem chamado Bactéria, velho? Eu cheguei no sofá, agora eu me lembrei dele. Tinha um cara chamado Bactéria? Tinha, ele cara tava... que nunca tomou banho? É, eu lembro, era um peludo, né, peludão assim? Isso, ele lutava, ele parecia o inimigo do Popeye, e ele lutava contra o Kurilin, e aí ele chegava e sentava em cima de Kurilin, e o Kurilin quase morria. Meu time chamava de Bactéria direto. É, no dia foi foda isso aí, não foi? Foi excelente, mas alguém lembrou disso, com certeza. Eu toquei. Caraca, no fundo da cabeça de alguém. Chegamos na melhor fase de todas, que é Dragon Ball Z, você não pode negar, infelizmente. Eu estou calculando isso aqui. Ah, meu Deus, são mais de 8 mil. Vocês sabiam que o plano do Toriyama era... O Toriyama, ele sempre tem um plano maligno pra acabar Dragon Ball, né? O plano maligno da vez... Parece um cara... O cara tá tentando se sabotar, cara. Parece não, mas que ele tem uma personalidade. Ele tentou a série toda. O plano maligno da vez dele era o quê? Eu vou matar o Goku. Não, eu vou matar todo mundo, porque ele matou a galera ali. Ele mata... Não, eu tô falando no começo. Começou Dragon Ball Z, que numa... é ainda Dragon Ball. Eu vou matar o Goku, beleza? E vou fazer o Gohan o protagonista. O protagonista de merda. De merda. Porque o Goku, com 4 anos, tava dando tapa na precheca da Bulma, brother. E o Gohan com 4 anos ficava chorando: papai, papai, que nem aquele do Zacarias. Senhor Piccolo. Além do que, depois de você ver toda a infância do Goku, eu vou ter que repetir e ver a infância do Gohan? Não quero. Não, mas a do Gohan não tem nada a ver com a do Goku. A do Gohan eu é muito eu tô chato. Falando justamente isso. Depois de você acompanhar o Goku, você vai: ah, morre aí, agora eu quero ver o Gohan. Não, cara. Não, eu acho que ele tentou acabar tudo com a saga do Saiyajins, né, cara? Vem cá, uma coisa que a gente não falou, cara, que é o Ozaru, cara. O macaco. Porque não faz sentido nenhum no Dragon Ball Z ele ser forte. O macaco gigante. O macaco é forte pra caralho, pô. Não, é um macaco gigante daí, cara. Sabe? Não, tipo, gorila, pô. E daí, o cara destruiu o Piccolo, destruiu a lua. O Piccolo destruiu. O Piccolo, ele acabou com a Terra, né, brother? Vou destruir a lua, cara. Que cara inconsequente. Acabou maré. O Gohan que explodiu a lua? Não, foi o Piccolo. O Gohan virou macaco gigante. Vou destruir a lua. Caralho, no dia seguinte, manchetes mundiais. Cometas da lua matam milhões na Terra. Não, sabe por quê? Porque a sociedade do Dragon Ball era zoada. Ninguém notava as coisas bizarras. O prefeito que era um cachorro. O presidente era o cachorro. Tinha uma parada ótima aqui no Yahoo Respostas. Se o Piccolo destruiu a lua, como ainda havia dia e noite? Hã? É verdade. Okay. É verdade. Não. É verdade. Vamos mostrar aqui. Ó, Bud. Você fez direito, cara. Você faz direito, sei lá, velho. Porque a lua escutava. Assim, esse negócio das lutas de Dragon Ball demorarem muito, sabe? Fez eu achar que as lutas, na realidade, demoravam muito, a sabe? Vida real? Isso, quando eu fui assistir o UFC, pra mim foi uma decepção. Você lembra, Magal, que o meu comentário era esse? É. Mas uma luta assim, não, três seu horas, comentário diz. Era que a luta, o Cigano lutava que nem o Chaves. Que ele deu aquele soco do Kiko lá, depois deu uma porrada do Seu Madruga. Muito bom. Foi, ele deu cascão no Seu Madruga. Cascão. Cara, você já tá narrando melhor do que o Galvão Bueno. Cascão é muito melhor. Mochila, cascão, amassa bife. Moca. Moca. Aí o Mexicão destruiu a lua e eles reconstruíram com as esferas do dragão, cara. Isso é, pra quem? Quem impediria? Quem impediria? São uma ferramenta zoada. É o instrumento pra Akira Toriyama zoar. Eu acho que Akira Toriyama. Deus Ex Machina da DC. Não. Ele era o Shenlong, sacou? Não tem isso que o autor sempre tenta se apresentar com o personagem? Ah, o Shenlong da Terra é uma cobra. O Shenlong de Namekusei é um musculoso com braço. Não, ele parece o gênio da Lanca. Um sapo bombado. É isso que eu ia citar, o Gabriel. Eu que não vi Dragon Ball, né? Peraí. Sim. Primeiro, pausa pro esquilo dramático agora. É, eu não vi Dragon Ball. Mas conta aqui, cara. Você não tinha televisão em casa? Sua família pobre? Não, família era mística. É que era do capeta, cara. Eu não podia ver. Era mesmo. Ah. Teve uma época que minha mãe me proibiu porque era do capeta e eu via escondido. Não, aqui em casa... Pô, tu não tinha primo não, cara? Ia pra casa do primo. Não. Eu tinha uns colegas que aí eu ia ver Cavaleiro Zodíaco, mas Dragon Ball não. Pô, Cavaleiro Zodíaco ia mais do diabo do que Dragon Ball, pô? É, exatamente. Tinha que me esconder pra ver Flashman, cara, porque Flashman, o personagem lá tinha um golpe que era espada satânica, ele ficava gritando aquela porra o tempo todo. E por que os personagens tinham que ter esses golpes, né, cara? Por que o cara tinha que se chamar? É, pior do que isso é o Cyber Cops, que um dos meus personagens favoritos era o chamado de Lúcifer. É, era Lúcifer. É, cara, qual foi, tem um especial do Cavaleiro do Zodíaco que eles lutam com o Lúcifer. Lúcifer, um OVA. Né? Mas também, tinha que mostrar esse episódio pra tua mãe e falar, tá vendo, mãe? Eles são guerreiros de Deus que estão lutando contra o diabo. É que eu tava lendo um pouco sobre a cultura japonesa, tanto na época feudal, né, a religião budista, shintoísta, né, influenciando muito a sociedade, existe o lado bom, o lado ruim como qualquer outra coisa. E o lado ruim lá é, assim, é o diabo, o demônio, é o Lúcifer. E as pessoas, assim, têm uma aceitação maior do que uma na religião, em países que foram assim. Eu me perdi na sua segunda frase. Eu tô entendendo. Ele tá falando que os japoneses não têm a cristandade como religião, assim, principal. Exatamente. Eles têm muito mais liberdade de explicar, poder abordar esse tipo de assunto. É, porque assim, a gente trata aqui na nossa religião, na nossa sociedade, o bem e o mal. O mal a gente põe, assim, vários nomes, né? Tipo, quando era criança, Kuka. Mas lá no Japão, a coisa é tipo assim. Você assistava criança, era com demônio, diabo, tal. E tipo, as pessoas, eles acreditam que as pessoas têm um destino pré-determinado. Então, se eu sou pré-determinado a ser uma pessoa ruim, eu vou adorar o diabo. Mesmo que eu ache que não, eu tenho que seguir o caminho certo. Não, esse é o meu destino. Então, tanto que eu tava lendo até aquele mangá, Lobo Solitário, né? Então, seu papo tá muito longe, que eu não tô entendendo, cara. O que tá vendo, cara? Eu vou tentar resumir, cara. Você presta atenção. É o PHD em conhecimentos gerais, né, cara? É, cara. Então, deu um pau, cara, que começa a falar de shintoísmo. Não, então, eu tava olhando o mangá e lá, ele em vez de rezar a Buda pra que proteja o filho dele, ele reza os demônios. E por isso que a gente vê em Dragon Ball aí, Magal, os Tokusatsu, né? Essa parte de falar muito de espada satânica, no Naruto vento demoníaco. É porque quando é algo ruim, é algo maléfico, vai atacar e vai dar prejuízo ao seu inimigo, eles levam já esse algo de prejuízo maléfico pra Satanás, demônio e Lúcifer, entendeu? Fala, não é só porque a sua cultura cristã fala que demônios é ruim que no Japão tem que ser assim, pronto. Não, mas é ruim, só que eles usam mal. Não, é ruim, mas em vez de fazer assim, tipo, Magal, golpe sinistro, golpe monstruoso, é o do seu foda. É tipo, golpe demoníaco, golpe satânico, entendeu? Obrigado. O cara tá certo, pô. Sim, realmente, ele demorou muito, mas ele tá certo. Vegeta! Olha bem! Ah! eu só queria falar de perguntar, na verdade, se vocês viam Dragon Ball junto comigo na Toonami. Não, com você não, cara. Eu vi na minha cara. E na Toonami? Eu me irritava porque o cara da Toonami falava anime e eu falava anime. E pra mim é assim. Yu Yu Hakusho. Cara, vou te falar uma parada. Mais uma falta hoje em dia, Toonami, que eu vou te contar. Como eu tenho saudade da Kira. Pô, é verdade, a Kira do Manequim. E ela falava com o olho, né? Que coisa. É, cara. Meu olho tinha conjuntivite às vezes, cara. Era tipo HAL 9000 da tarde, né? Só dela ser uma japonesa de olhos azuis, né, cara? Não tinha como não se apaixonar. Ah, o cara do Bairro Perdido devia pagar ouro. É verdade, o chinês lá, o Lopan, né? David Lopan. É complicado você convencer a tua mãe evangélica que xalá e xalá não é. Não é invocação ao diabo. Não é Umbanda, não é Candomblé. É, né? Eu refleti agora também, né? Eu quero ver uma música que é mega satânica, é o encerramento do Dragon Ball Z, cara. Que é Kami-sama pode ser cruel. É. Porque é bom, no Dragon Ball, Deus é um alien, né? É, a galera do Eram os Deuses Astronautas piram com Dragon Ball. Aí o Piccolo absorveu Deus e tornou Dendê, Deus a fruta baiana, Dendê. Velho. Eu achava muito bizarro. Ele tornou Dendeus. O nome do cara é ser Dendê. E ele tem uma, ele é um negão com um turbante, velho, que é baiano. Cara, você deu uma merda de ter retratado o cara negro e o cara ser daquele jeito. Cara, sabe o que é bizarro agora que vocês falaram isso? Eu lembro que na época de escola a gente tinha essa mania de brincar de, ah, eu sou o Goku, sabe? Ah, eu sou o Vegeta. Sempre tinha um amiguinho negro que a galera virava, não, você vai ser o Pico. Por que essa associação, cara? De você negro, não, você não, vai ser o... Não. Você vai ser o Senhor Popo é muito mais agressivo, cara. Não, tudo bem, mas só que meus amigos negros tinham que ser alguém verde, cara. Ou era o Kami-sama, ou era o Pico. Porque é o tom de pele não convencional. É, mas, pô, isso é suado demais, cara. Na Bahia não é convencional? Não convencional. Se olhar na internet e ver as fotos de cosplay da Bahia, que você tira essa conclusão. A Bahia, eu já vi um L negão no evento. Caralho, velho. Ele ficava girando o cabelo Black Power. Black Power. Assim. Velho, eu tenho uma teoria. Aquele gato, ele era comunista. Porque o cachorro, ele é o presidente, entendeu? Ele tá montando a resistência ali. E o gato é o subversivo. É, o mestre carinha. É a semente dos deuses era a maior mamata de todas, porque você comia, ele limpava a sua roupa, de tão foda que era. Lavava, era tipo um homo. O homo, é isso que eu ia falar, tipo um homo multiação, né? Multiação mesmo, né? Existe até uma história que os vilões do Dragon Ball são, na verdade, os editores do Akira Toriyama, que ele adaptava. Então pegava, caraca, tinha um gordinho, ah, esse aqui vai ser o Majin Buu, sabe? Um cara mais sisudo, até o meio aviadado vai ser o Freeza. Ah, mas isso é mais comum do que o pessoal imagina. Porque não, porque o editor era tipo o vilão dele, né, cara? Da vida dele. Inclusive, você sabe que o primeiro editor do Toriyama, hoje em dia, ele é CEO da Shueisha lá. Shueisha? Que isso? Que isso, Shueisha? Churrasco. É uma religião nova, cara. Não, é a editora da... Você vai na... É tipo a empresa fodona de entretenimento lá no Japão. Shueisha? Tu ia na Shueisha, é tipo um japonês lá que fazia uma oração lá, uma cirurgia espiritual. Shueisha, churrasco. É porque, deixa eu contar essa história logo. Uma vez o Gabriel, ele tava na casa de alguém, assistindo o app, sei lá. Aí alguém falou Scooby-Doo. Aí ele quis falar salsicha, mas saiu churrasco, cara. Aí ele falou churrasco. Ah, cara, eu acho grande problema do Dragon Ball Z, cara, eles caem mentindo pra gente, falando que o próximo vilão é o mais forte do universo, cara. É, cara, vai virar uma parada sem limite, cara, porque no começo eles já conseguiam explodir planetas, né? No final eles explodem o quê, cara? Galáxias? O Freeza é uma mentira, cara. Porque o Freeza não conseguiu matar o Goku, mas ele explodiu um planeta com a ponta do dedo, cara. Não foi ele que explodiu, não. Foi a gente dando. Mas veja bem, não. Tô falando, o Freeza destruiu o planeta Vegeta com a ponta do dedo. Aí o Majin Buu precisou dar mão. Então o Freeza é mais foda que o Majin Buu. O Majin Buu, cara. Mas o Majin Buu quase destruiu a dimensão quando ele ficou nervoso. Olha o trauma de gordinho agora, vai lá. Cara, eu odeio ele, cara. Ele é um porra de fralda, cara. Quer dizer que o cara não consegue nem ir no banheiro. Mas depois Gabriel, ele malhou. Ficou magrinho. Ô, gordo, tem um episódio, cara, dedicado a ele, chamado Vou Te Comer. E o próximo episódio de Dragon Ball Z será... Vou Te Comer. Deixa eu ver meu filho assistir Dragon Ball Z. Esse episódio foi o Mr. Catra fez esse filme. O Majin Buu, ele foi tipo o último vilão oficial do Dragon Ball, né? Mas, porém, no entanto, todavia, o Toriyama, ele criou o Cell pra ser o vilão definitivo do Dragon Ball. Ele disse, pronto, esse vai ser o vilão, o fodão. Vou fazer essa barata aqui, vai ser foda, ele vai ter várias fases. Aí, nessa época, foi quando o Toriyama mudou de editor, né? E ele começou a criar o Cell, provavelmente baseado no editor dele, né? Que cada vilão é baseado no editor. E o cara era um barato. E aí, ele vinha de revista de shoujo, sabe? Que é mangá pra garota. Aí ele falou, ih, tá muito feio esse Cell, vai, melhora aí. Aí fez a segunda fase, agora tá uma merda. Faz ele mais bonito pras mulheres. Aí ele fez a terceira fase. Sabia? É sério isso. Por isso que o Cell é bonitão na terceira fase, porque o editor falou pro Toriyama que ele tinha que fazer um personagem que as meninas achassem bonito. Pensa no Toriyama, minha visão dele é do cara assim, o troll, aquele que chega na festa, sabe? Acaba com a festa, sabe? Tanto trollar. Põe farofa no sushi, cara. Ele é só o mesmo, cara. Vocês já viram, tem um mangá chamado Shield 21, e nele tem tipo o Vegeta, sabe? Um cara que é o Vegeta. É, eu sei, sei. Aí eu fui pesquisar isso, é porque o Toriyama é amigo do cara que faz o mangá. Aí falou, não, pode pôr o Vegeta lá, cara, vai fundo. Aí colocou o Vegeta com a verruga na testa. Ah, vai fundo. Aí ele olha isso aí, a repercussão, aí fica rindo, cara. O Gohan Super Saiyajin vai ser Ana Maria Braga e foda-se. É, não. Ana Maria Braga tinha um cabelo normal, mas quando eu assisti Dragon Ball, ela falou que era um cabelo verde. E ela decidiu, se esforçou, e todo dia de manhã faz aquele cabelo do Gohan. É um cosplay constante, não tem aquele caso de cosplay maluco, que fica o tempo todo vestido? Não. Ana Maria Braga se veste. Eu conheço o cara que é assim, velho. Eu nunca vi uma foto normal do cara, meu. Só fantasiado. Gohan com... Gohan com uma roupa de Madonna, né? Aham, conversando com o Piccolo. Peraí, uma pausa aqui. Eu quero falar da Ana Maria Braga. Quer falar da Ana Maria Braga? É, velho. Eu não quero mais não, cara. O Cell foi o único vilão que o Goku não mordeu em toda a saga do Dragon Ball. Não. Mordeu? Eu quero falar da Ana Maria Braga. Peraí, Gabriel tá interrompendo o andamento do podcast pra falar da velha. É uma mulher de 50 anos de idade. Todo dia de manhã eu converso com um louro de brinquedo, velho, na televisão e ninguém diz nada pra ela, velho. E ela trata de assunto sério, tipo... Vamos deixar ele... Acho que tem uma mensagem subliminar aí, Gabriel. Eu acho que, na verdade, é uma velha esclerosada, sabe? Que nada daquilo ali existe. Ela acha que tá conversando com o Didi, ela acha que tá conversando com um papagaio de espuma, mas, na verdade, ela tá numa casa abandonada, suja, com 500 gatos lá dentro. Não, cara, mas peraí, ela fala de assunto sério, tipo, o pai matou o filho, tá ligado? E o louro comentando aquilo, cara. Obrigado, Gabriel, vai. Absurdo. Bom, tá bom. Não, é bizarro mesmo, o programa dela virou um programa policial, cara. É, e o louro comentando. O programa dela virou um programa hipster depois que o Nicolas apareceu lá. Foram meus 15 segundos de fama, cara. Apareci no YouPix e apareceu assim. CNET tá em alta e pode render 5 mil. Caraca. Eu só tava esperando até agora 5 mil, né? Exato. Minha mãe compartilhou fotos desse print falando, ele só não ganha 5 mil. É, Diogo, quer falar alguma coisa? Não, tô pensando na Ana Maria Braga, cara. Ah. Vegeta! Olha bem! Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Depois do Dragon Ball Z, meus amigos. Aí acabou, não existe nada. E o pior que. É verdade, o Toriyama falou, acabou, não quero mais. Aí os caras falam, mas Toriyama. Não. Ele falou, acabou, não quero mais, não sei. Não foi ele que fez o Z, não. Não. GT, cara. Que não fez o GT. Eu tô falando do GT, maluco. Sim, ele não fez o GT. Então, é o que eu tô falando. Gabriel, ele tá na Ana Maria Braga ainda. Eu tô suado. Depois do Dragon Ball Z, o Toriyama falou, chega, cansei, tchau, bênção, boa sorte, não quero mais. Nessa época, ele tava ganhando, pasmem, o equivalente a 20 milhões de reais por mês. Nossa, que isso? Ele tava ganhando isso, cara, por incrível que pareça. Não, Magal, você acabou. Não, é uma estimativa que uma revista fez, uma estimativa. Faz sentido, porque tem direitos autorais, licenciamento, coisa, e Dragon Ball é a série de quadrinhos que mais vendeu no mundo, e eles estimam que se cada japonês comprasse 2 volumes de Dragon Ball, não ia dar as vendas totais, entendeu? E além de mangá, tem licenciamento anime, tem jogo, jogo, tem picolé do Dragon Ball. Ah, é, a franquia Dragon Ball é gigantesca. E se duvidar, o Oda tá ganhando mais hoje em dia. Dizem que cada vez que sai um novo licenciamento de One Piece, a conta do Eiichiro Oda aumenta 1-0. Caramba! Pois é, esses caras tão... A gente tá fazendo podcast pra quê, né, cara? Cara, mas até hoje o Toriyama tá ganhando uma boa grana, cara. Quem curte música japonesa e tal deve conhecer a Yumi Hamasaki. Ela lançou um álbum um tempo atrás que a arte do álbum foi toda feita por ele, cara. Ele ainda tá na cultura pop japonesa. Sim, porque... quando acabou, ele ficou... Se você olhar, esse cara trabalha pra caralho. Veja quanta coisa ele lançou quando Dragon Ball acabou. Quando eu fiz a comparação com o Tubarão, vocês não me levaram a sério, pô. É verdade, pô. Toriyama é foda. Quando acabou o Z, a Shueisha, meu caro Gabriel. Churrasco. A Churrasco não queria acabar com a porra do Dragon Ball. Tá dando muito dinheiro, Vamos fazer uma nova série chamada Dragon Ball GT, que eu nunca entendi porque tem uma qualidade da animação. É mais velha, é mais tosca que o Majin Buu. Magal, vou te falar uma coisa. Defendendo um pouco o Dragon Ball GT, quando eu vi na época, eu percebi isso de cara, assim, né? Sacou? Mas eu achei legal porque, pra mim, resgatou um pouco do espírito do Dragon Ball original, antes do Z, sabe? Aquela coisa... Uma grande aventura? É, uma grande aventura. E, tipo, aparecia vários personagens aleatórios, alguns assim, meio bicho, meio, sabe, que nem porquinho, koala que fica voando, sabe? Coisas zoadas mesmo. E muita cultura, assim, de outro planeta. E o GT significa Grand Tour, né? É Grand Tour, um Grand Tour pelo universo. Os japoneses dizem que é Gomenasai Toriyama, né? Desculpa por ter feito isso. Fiquei anos achando que era grande tarefa. Um amigo meu falou isso, eu acreditei. Meu Deus. Grande cara, tarefa? Essa coisa da gente acreditar que a parada é uma palavra em português é zoada. Tipo, o E Honda do Street Fighter falavam que era Edson Honda e eu acreditava. Caraca. Mas eu vou defender o GT também. Eu gosto muito da fase do Baby. Eu acho excelente. Você ter um bebê com... Na moral, quando ele ficou pequeno, já cagou tudo, cara. Ele tentou resgatar uma parada legal de Dragon Ball, né? Que é essa questão de aventura e tal, que a gente me reivindicando. Só que tem um problema. A série já tava toda cagada. Não, sabe? Não tava. A série foi cagada aí. Cara, pra fazer isso, cara, eu usava o Goten, cara. Deixava o Goku pra lá, cara. Não dá, cara. O Goku, aí não é Dragon Ball, tem parada. É. Sabe qual lance? Eu acho que ficou legal. É maneiro. Mas eu reconheço que é o mais fraco de todos, sabe? Mas não é ruim. Não é porque é o mais fraco que ele é ruim. Né? Os outros são muito superiores, mas é maneiro, cara. Você já viu o Baby Macaco Gigante loiro de topete, cara? Mas eu não curti essa parte do Baby, não, velho. Falar a verdade. Eu curti mais essa parte dos planetas viajando ali, aqui, aquelas intrigas menores, sabe? Aquele chefe. É quase parecendo um show. Viagem, cara. Cheras de dragões. Cara, o Trunks era foda no Z. Aí no GT ele se veste de mulher pra cantar com o cara lá. O Trunks, ele foi um personagem multi, né, cara? O Trunks é gerador de sonhos molhados, né? Aquele cabelo sedoso dele, hein? Poxa, não. Não? Ninguém? Ninguém? Não, Trunks não. Eu queria comer a mãe da Buma. Cara, você falou, a mãe da Buma é a mó milf, né? Tá com aquele velho, só pode ser dinheiro, cara. Se eu não me engano, ela tá viva no GT e tá gostosa ainda. Uhum. É, isso que eu achei absurdo, cara. Ela aparece no GT e eu, caraca, essa mulher deve ter 90 anos. Só podia dar um jeitinho ali no cabelo, né? Como foi o casamento de Buma e Vegeta, né? Caralho, eu nunca comprei essa relação, cara. Nunca, cara. E ela largou o Yantia. Ela era namorada do Yantia. Dragon Ball. Será que o Yantia fica meio puto com Vegeta, será? Eu acho. Ele não, nunca falou nada porque já viu, né? Eu era a favor do Vegeta continuar com aquele bigode que ele aparece no GT e virar Super Saiyajin. Mas era o Trunks, pra mim, ele foi um dos personagens que mais se prometia e não cumpria, né? Ele já apareceu na série matando o Freeza já. E o pai, matou o pai do Freeza. Tem um OVA que aparece irmão do Freeza. O nome do irmão dele é Cooler. O nome dos caras são baseados em vegetais. Goku é cenoura, né? Tanto que... Ah, por isso que ele se veste de laranja. Tanto que esse nome Kakaroto é como eles pronunciam carrot em japonês. Carrot é cenoura, né? Aí eles falam Karoto. Aí só duplicou a primeira sílaba, Kakaroto. Olha aí. Caralho. E o Vegeta é vegetal mesmo, cara? É, vegetal. Napa é alguma coisa com repolho. É arroz também, né? É arroz. Mas depois ele chegou à conclusão que os meio saiyajins têm que ser peças de roupa. Aí Trunks é bermuda, bra é sutiã, né? E pan é o quê? Pão? Pão é pão. Peça de roupa, né? Só de franceses. Aí, Super Saiyajin 4. Porra, é complicado. Você vê que não é algo natural. O Super Saiyajin 1, 2 e 3, 1 e 2 não tem diferença nenhuma, mas 1, 2 e 3, eles seguem uma linha de raciocínio. Ficar o mais ariano possível, né? Uhum. Aí no 4, não, vou virar macaco agora. Porra, brother, por quê? Fica raspa o peito, fica só a costelinha cabeluda e o peitinho depilado. É o inverso, né? É o inverso. O lugar onde deveria crescer não cresce, né? Aí, quando eu jogava no videogame, eu achava que era um colete, cara. Não parecia. Colete, né, cara? Aí fica colete rosa. Olheira vermelha, o olho amarelo, o cabelo Super Saiyajin 3 preto, com olha sobrancelha, botinha, calça amarela. Ah, meu irmão, é sério isso? E a fusão fica com o cabelo vermelho. Fusão, velho. Fusão. Cara, a fusão é uma parada bizarra, porque esses dias eu tava aqui naquele computador divagando sobre a vida, e do nada veio o assunto fusão Dragon Ball, sabe, na cabeça. E eu comecei a pensar, cara, sobre isso. Cara, que parada zoada, né, cara? Dança, pessoas... né, cara? É, não, além da dança, essa coisa de duas pessoas no mesmo corpo, e aí quem controla o quê? Quem... Cara, como assim, cara? Não tem como, sabe? É uma parada não. Muito aí tinha zoada. A fusão da dancinha, que é... E a do brinco. E a do brinco. Isso era zoado, cara. O cara podia dar um erro e sair magricelo, tossindo ali, asmático, cara. Eu tava falando, ah, é zoado. Pô, o que a gente tá falando dele nesse podcast, cara? Não, mas é zoado demais, cara. Tudo é zoado. Não consegue ter um mínimo de lógica. Agora me fala, por que é só um Saiyajin a cada 100 anos e tem uma porrada de Super Saiyajin? É. Que aí depois que abriu a porteira já era. Essa parada do Super Saiyajin é foda, cara. Eu esqueci de falar pra vocês da história do Super Saiyajin, que é o seguinte: o Freeza, ele tinha medo do lendário Super Saiyajin, né? Uhum. E aí quando o Goku surgiu, ele achou que, puta, olha, encontrei o lendário Super Saiyajin, o Goku, fudeu, vou morrer, e de fato morreu. Mas não. Não, o lendário Super Saiyajin é o Braulio. É o Braulio. O Braulio? Eu nunca vi o Braulio. O Braulio é um cara que... O Braulio é o cara que só tem OVA, ele não tem na série original, mas ele é o lendário Super Saiyajin da lenda. Porque quando o Goku nasceu... Olha aqui, olha o que sai da cabeça do Toriyama. O Goku nasceu no berçário do lado do Braulio. E aí... Meu Deus, tô vendo troca de... Não, é que o choro do Goku irritava o Braulio. Aí o Goku chorava, o Braulio ficava irritado, e aí ele ficou com um ki de adulto enquanto ele era bebê, o Brawl. Caralho. Aí os caras ficaram... O pai dele viu, e o pai dele sabia que se o Freeza visse, ia matar. Aí o pai dele pegou o Brawl, o pai do Brawl, pegou o Brawl, e levou ele pra longe, e eles se exilaram, entendeu? Aí surgiu a lenda, olha, tem um Super Saiyajin lendário, tem um Saiyajin incrível aí, um Super Saiyajin que bebê tem um ki de adulto e tal, todo mundo ficou assustado, e foi aí que surgiu... Não, é tipo o que, o Moisés? Ele é tipo... Cara, mas isso não foi pra tapar buraco. Não, cara, todo mundo ficou se perguntando isso. Não, isso foi uma história que foi criada num OVA Dragon Ball. Quando o Goku, por algum motivo, encontra o Broly, e aí quando o Broly ouve a voz do Goku, ele lembra, olha isso, do Goku chorando, e aí o choro do Goku pra voz dele, e aí ele se irrita, vira Super Saiyajin, mata todo mundo. Recentemente saiu um OVA mostrando que o Super Saiyajin, na verdade, era o pai do Goku, olha isso, cara, que viajou no passado, olha aí, encontrou o descendente do Freeza, quer dizer, o cara que deu origem à família do Freeza, virou o Super Saiyajin e aí foi criado a lenda do Super Saiyajin. Então o Dragon Ball já está cagado há muito tempo. Vegeta! Olha bem! Vocês notaram que o Akira Toriyama sempre usa o mesmo sapatinho? Como assim, cara? Você nunca ele tirou as fotos dele, agora você mostra, cara. Como não, isso? Tô falando do desenho dele. Hã? O traço dele, ele só usa um tipo de sapato. Ele não usa, tipo, All Star, tá ligado? Ele usa o mesmo sapato pra todo mundo. Não, cara, a Pan usa All Star, cara. Não, mas não é ele que desenha. A Pan não foi ele, não era Dragon Ball Z ainda? Não, Dragon Ball GT. O design dos personagens foi ele que fez. O Akira Toriyama... É que a maioria ele também era lutador, tipo, de Karatê, entre aspas, né? Então todo mundo usava capatilha pra lutar, né? E Karatê é Kung Fu, cara. É parada inspirada na China. Ah, tá, mas ali ninguém, não é nada ali, né? O que, que é ali? Eles não lutam com guitarra. Ali é socos de avançada. Me fala que luta mais que arte marcial era essa que eu vou me inscrever amanhã, cara. Então é isso, o GP, ó. O GT é um lixo. certo? É... Dragon Ball GP é aquele episódio que ele tenta aprender a dirigir, né? Na verdade, o GT só prestou pra uma coisa, Magal, eu acho. A abertura é legal, cara. Não, sim, encerramento é legal. Já te conheço bem. Vamos lá, Gabriel. Eu não vi esse encerramento, não. Você assistiu na Globo. Vamos lá, Nico. Pô, não lembro, cara. Vamos lá, Gendor. Eu não vi nem o tradicional, o Z, o GT, que eu passei direto mesmo, cara. Sou AF, ninguém vai falar do AF, não? Ih, a AF é a grande trollada. Não, eu ia falar do AF, que eu tenho um amigo tão mentiroso, cara, mas tão mentiroso, que ele falou que já tava baixando e vendo os primeiros episódios do AF. Existiu na minha mente durante muito tempo. É verdade, cara. Cara, eu já quase caí na porrada na escola falando que era verdade. O pessoal falou, não, isso não existe. Não existe, porra! Não, e a galera, não, a AF é futuro alternativo. Alternative Future. Mas liga lá. E esse Dragon Ball Millennium, vocês sabiam que existiu essa merda? Foi um fanzine publicado no Brasil. E é mesmo, falta de falar um negócio sobre Dragon Ball. O filme live action de Dragon Ball. Não existe, eu nunca ouvi falar. Vamos ignorar, vai. Não existe. Que eu vi amarradão, falei, vai ser foda, vai quebrar a barreira. Caraca, o Bato tava muito otimista, hein, cara. O Bato tava muito otimista. Inclusive, saiu um boato que ia sair um novo filme do Dragon Ball com o roteiro do Akira Toriyama. Na época, eu peguei um vídeo do sabe aquele Dimitri? Dimitri descobre que hoje é sexta-feira, sabe? Um russo no bar, assim, aí alguém, a repórter fala alguma coisa pra ele, ele começa a dançar. Aí eu fiz Dimitri descobre que vai ter um novo filme Dragon Ball. Eu vou colocar aí no vídeo. Daquele é ruim, edição horrível. É tudo acontece no escuro, todos os efeitos especiais eles botam no escuro. Eu acho que eles pensaram que podiam ser gênios que nem Toriyama ao fazer as coisas assim, totalmente nas coxas, sabe? Falar, se ele fez nas coxas, deu certo, a gente pode fazer no mesmo. Talvez, os atores do filme fossem todos japoneses. Não, cara. Não, não muda nada. Nada salva aquele filme. Só puxa o olho, cara. Só puxa o olho. Lembra a luta do o Piccolo lutando com o Goku? Eles se agarram, se abraçam, fica girando, eles voam girante. Magal, isso seria o jiu-jitsu no mundo girando, do Dragon Ball. Que nem peão do baú, cara, no céu, brother. Isso seria jiu-jitsu, cara, no mundo Dragon Ball. Cara, agarrar no ar. Adolescente brigando na escola pra pegar menininha. Puta, soltando o Kamehameha pra abrir o armário da escola. Não, pra abrir? Meu Deus, eu não vi. Meu Deus do céu, eu vou baixar esse filme agora. Vai baixar. Isso é tipo ver Super Mario Bros. Não, e a motivação dele pra soltar o Kamehameha era pegar a Titi. Ela falou, se você soltar, eu pego você. Ah, é? Porra, não, isso cara. É a mulher, caraca, fode tiro total, né, cara? Só saio com você soltar o Kamehameha. Porra, friendzone nível extreme, cara. Falar sobre os games, cara. Pô, tinha uns games ótimos pra Super Nintendo de... Não, cara, era muito ruim. Não, sabe qual era o choque do jogo? Era você descobrir que o Goku tinha voz de criança. Não, não, no Super Nintendo não tinha voz nenhuma, cara. No Super Nintendo era... Não, vou te falar uma coisa, no PlayStation 1 era ótimo o jogo. Se você soltasse o Kamehameha junto com uma outra pessoa, tu tinha que disputar no botão, Mas era desgraça aqui. Era quebra-botão, né, cara? E sabe, ô Magal, e sabia que eu revivi isso há pouco tempo? Não há pouco tempo, 2009. Foi soltar o Kamehameha, teu amigo soltou também, né? Foi uma merda. Não, cara, jogando UFC, cara. Porque o primeiro UFC da nova geração, né, da geração, quando você dá, assim, um mata-leão, uma chave de braço, tem que girar o analógico. Quem girar mais rápido, quebra ganha. Quebra também e ganha. Aí, caraca, mas lembra muito que ele é Dragon Ball, cara. Caraca, esse era o ápice do jogo pra você, cara. Agora, o lance que o Magal falou é verdade, da voz de criança, eu lembrei agora. No Kamehameha, ele fala, Kamehameha, ha, ha. Era horrível, cara. E a música de Portugal, de Dragon Ball GT? Aquela do Dragon Ball GT é do Raios. É do caralho? É mais ou menos isso que era falado. Pode procurar aí, pode procurar. Vocês já viram um trecho de Dragon Ball em português? O Dodoria, ele canta ópera enquanto voa pra dar cabeçada nas pessoas. Ele fica, muito bom. O Gohan chega pra Videl e fala, não desista, Videl, você é uma rapariga. Ai, Jesus, é mais de 8 mil. Certo, mas perdoem o Dodoria dançarino, porque pelo menos os outros vilões de Dragon Ball eram de grande garbo e elegância, né? O Toriyama era muito criativo na hora de bolar ele. Isso, cara, ele conseguia usar um atributo que eu valorizo muito nos animes hoje, que aliás o Oda consegue manter, que é a originalidade. Por exemplo, o Oda consegue fazer um cara que joga cabelo no outro, atira meleca, ser um cara legal, entendeu? Enquanto o Naruto tem que fazer um cara fodão que vai dominar o mundo. É o negócio que eu aqui de fazia. Jabulante. Jabulante. E-mails. Ha! Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mail do Afogados no Sofá. Essa leitura de e-mail que é referente ao episódio 49 sobre Sengoku e ATM. Só que não. Só que não, porém não são. Porém não são. Certo, Nicolas, tudo certo aí? Como é que tá aí o Rio, cara? O Rio, cara, continua lindo. E o de Janeiro, como é que tá? Tudo bem. Ah, Jesus. Beleza. Que saudável. Se você quiser ouvir piadas desse nível, você pode assistir Praça Nossa no SBT. Toda... Ou virou Afogados no Sofá. Ou também, meu intuito era falar, você podia checar, você pode checar o nosso Twitter, que é twitter.com/afogadosnosofá. Agora, a minha nova moda no Twitter é contar pras pessoas quando o programa vai sair. Olha, olha aí. Já tô editando. Que legal, hein? Tô editando Afogados. Tá na metade. Tá acabando. Tá quase. Tá indo pro feed. Exato. Tô exportando. Preocupar o tempo que o Twitter não... sabe que não vai pra nada. Eu acho tá cada. E agora eu vou perder muitas pessoas que ouvem Afogados, sei lá. A galera que é famosa por causa do Twitter. Eu acho isso muito estranho, cara. Tipo a Mussuma Live, sabe? O Easy Nobre, por exemplo. Não, mas o Easy Nobre, eu acho que o Easy Nobre tem um site, ele participa de... Mas ele cresceu muito no Twitter, cara. Então ele é um dos caras mais influentes do Twitter. Tudo bem, não. Essa galera que cresceu muito no Twitter, beleza. Agora o cara que... Assim, eu conheço pessoas, cara, que só acompanham ele pelo Twitter, cara. Não ouve 99 vídeos, não vê o vlog dele. Tranquilo, cara. O negócio é o tweet dele, sabe? Meu problema são as pessoas só Twitter. Aquela... Ah, mas o Mussuma Live tem o Bebida Liberada e tem vlog também. Tessália. Tá. Ah, Tessália é só Twitter mesmo. Aí você fala, Tessália tem Playboy, tem... Ah, porra, não. Se você quiser ver a Tessália do Playboy, nós vamos disponibilizar o link no facebook.com/afogadosnosofá, porém não são. Porém não são. Olha aí. Tá rápido você, hein, cara? Sincronia, né, cara? Exatamente. Time é tudo. Esse dia você me falou. Time é tudo. E falando em time, Nicolas? Pois não? São 22h49 aqui na sua rádio do Afogados, né? Acabamos de tocar Never Gonna Give You Up. Foi tentativa falha, certo? Fazer graça. Às vezes funciona, às vezes não. Sabe por quê? Você tem que falar assim, ó. São 22h50 agora. O japonês já de Rosana mandou um salve para toda a galera da faculdade de Abraço do Norte. Peraí, cara, você começou assim, meio Maníaco do Parque, meio Mr. Catra. Eu achei que você ia largar um. Qual que é agora? É pênis. Pênis. Veja esse vídeo do Mr. Catra, por favor. Bota aí, cara, link citado. Colocar, cara, eu e o Nicolas estávamos analisando esse vídeo, cara. Essa é a comprovação da meia-idade do Mr. Catra, cara. Ele começa o vídeo dando aquela respiração do gordo mascarado de gordo. Que ele pegada de gorila, né, cara? Que ele pegada de gorila total. Contrai todos os músculos das costas pra respirar. Você sente que ele tá inclinado pra frente e deve estar mostrando um cofrinho lá atrás, sabe? Aham. Uhum. Aí começa a falar naquele inglês jamaicano pausado dele. People. By people. My name is... E o pior, cara, é quando ele fala, vão contigo. Ele fala, sou eu que tô falando. Ele tá rindo assim, depois para, eu tô falando. O quê? Ele acha que tá falando com alguém, sabe? Ele não sente que tem uma câmera vendo ele. Ele é uma pessoa mesmo, tá ali. Cara, muito bom, velho. Zoado. Pra sempre, não tem cara. Pênis. E se você quiser mandar pênis pra gente, não mande, porque. Né? É, porque não temos participantes femininas, logo não vai interessar ninguém. Não vai interessar, mas você acha que mulher acha maneira assim? Puta, olha esse pinto. Ah, deve gostar, cara. As mulheres fazem esse roleplay todo dia, a gente não gosta de carinha. A gente gosta, peida, cara. Né? A gente... É tudo roleplay. Não, mas é que, pô, cara, é diferente de um... Eu não sei, eu não sou mulher, não sei dizer. Menina, põe nos comentários aí, por favor. Mas o que eu ia falar é que tem um lugar na China que serve pênis de boi. Cozido. tá? Cara, na China tu acha cada coisa pra comer, cara. Eu acho que pene de boi talvez seja leve, sabe? Pelo menos não é carne bovina, cara. É, mas essa explicação das comidas bizarras da China é porque os caras lá não tem muito o que comer, né, cara? É, e tem muita gente no mesmo lugar, né? É, tem que comer barata, terra. Comer é, né, cara? Terra é sacanagem, mas aqui no Nordeste eu já ouvi falar, no sertão brabo, meio que fazendo biscoito de terra, bro. Bizarro, bizarro. No Haiti também, né? Durante essa época lá dos tremores, teve lá, mostrou, né? É verdade. Bom, mas e o nego vendendo, isso que é o pior, cara. O espírito de porco capitalista já tava lá, cara. A mulher fazendo esse biscoito de terra pra vender. Eu falava, biscoito de terra, R$1, sem pedra é 2. Se você quiser mandar biscoito pra gente, você pode mandar pro e-mail da Afogados, que agora é afogadosnosofá@gmail.com. Não mandem pro contato@afogados, seus idiotas, porque tá fora do ar. Vai parar no limbo dos e-mails e eles nunca vão receber. Nunca. Eles, é tipo o inferno de Dante, a parte do purgatório, é lá que eles ficam. Exato. Você já leu o purgatório do inferno de Dante? É mó zoado. É tipo assim, eles ficam colocando as tentações na frente das pessoas. Ah, você é o da gula? Você vai ficar eternamente vendo pessoas comendo coisas gostosas. Pô, é zoado. Só zoar, né, cara? É melhor pro inferno logo. Mais tranquilo, ó. Só que não. Não leva, não. É, e também o feed do Afogados, o feed novo, feeds.feedburner.com/afogadosnosofá. É, o feed antigo foi pro Beleléu, pro limbo dos feeds, não sei o que. Então assistem de novo, porque estamos precisando de assinantes, tá em falta assinantes. Vamos lá, galera, vamos lá. Demorou, vamos lá. Vamos lá, caralho. Último aviso do YouTube do Afogados, porque Reinaldo lançou um vídeo aí essa semana. Finalmente o Camaleão da porra do Mega Man. Foi mal, cara, foi mal. Boiei. O Reinaldo lançou um vídeo essa semana, finalmente a porra do Camaleão. Verdade, cara, eu acompanhei, ficou bem legal lá. Aquela empolgação de sempre do Seu Salgado. Caramba, eu vi. Ele não se empolga, né, cara? Não, vejam o vídeo, é maneiro. É maneiro, até porque ele fez uma ediçãozinha diferente no início, ele fez toda uma coisa nova, né? Não ficou aquele gameplay parado, sabe? Ficou mais dinâmico o gameplay. Foi mais legal. Ô, Reinaldo, animação, cara. Porra, faz um. Fica. Jovem Nerd, cara. Sabe o que eu falei pra ele? Eu falei que eu acho que a falta de animação dele, sabe o que deve ser? É ele gravar sozinho, sabe? É. Não tem ninguém ali, aí a pessoa fica falando sozinho, cara. Você se desanima, sabe? Eu falei pra ele, você tem que tirar essa empolgação de algum lugar, cara. Você tem que inventar essa empolgação que nem o Nerd Player, por exemplo, no início. Que era só o Jovem Nerd sozinho. Não, e vários com o Jovem Nerd sozinho, você vê que às vezes é meio forçado, mas pelo menos o cara tá animado, né, cara? Pô. Tem que se animar. Animação, felicidade, eu só estou desanimado, Nico, porque até hoje, cadê o podcast? Cadê o pós-café, cara? Ó, o pessoal tá fazendo um movimento de caça às bruxas aí pra procurar o Rick. Cadê o Rick? Na verdade, a resposta é cadê o Rick, né? Pegou. Cara, o Rick é inexplicável. Eu não sei se ele teve pneumonia de novo, foi pior. Eu espero que não. Espero que ele esteja muito bem de saúde. Sumiu, cara. Rapou, caralho. Incrível. E, você vai ver, daqui a 2 semanas ele vai aparecer. Oi, galera. Tudo bem? Como se nada tivesse acontecido. Como se nada, exatamente. Ô, o que que você tá falando aí? Pô, que parada é essa daí de sumir? É, besteira, não sei o quê. Cara, quem acompanha o pós-café, viu lá o café TV, o primeiro que a gente lançou, que eu fui lá em Carapicuíba, conheci o cara e anunciei o cara como editor do Podcafé, né? Pô, eu novamente vou rasgar cedo, o cara edita muito bem, adoro a edição do Mais Um Cast, fiquei muito honrado dele aceitar editar o Podcafé. Mas aí, a gente lançou o site na virada de fevereiro pra março, cara. E daqui a pouco a gente tá indo pra maio, cara, e o podcast nada, velho. É, foda-se. Ô, Rick, cadê você, cara? Vai voltar a hashtag furão, pelo amor de Deus, né? Vai voltar, né? Vamos fazer lá, pedir o Afonso Solano, toda a galera da internet de novo. Aí, galera. Easy Nobre. Em homenagem ao Rick, eu não sou mais Magal, eu sou Furinho. Oxe, vamos com você. Beleza? Então vamos para de hoje mesmo. Tem mais alguma recado pra dar? Bench. Primeiro e-mail do Léo Vignol Lelarge, de Rio Grande do Sul, Viamão, bom nome. Viamão é o quê? Tipo, quer dizer que ele escreveu na mão, ele não digitou? Não, a cidade... Pior que ele... Ah, tá, cara, que zoado, cara. Pra mim, era Viamão, assim, que ele escreveu, sabe? Ah, você achou que mandou... Não, ele escaneou, sei lá, você mandou a carta aí. O cara não pode digitar. Não, mas ele... Puto, falou Viamão, caralho. Pior que ele explicou aqui, ó. Falou, e aí, pessoal do Afogados, bem-vindo de volta, Reinaldo. Magal, o nome da minha cidade é porque as estradas principais dela faziam a forma de uma mão. Então são tipo 5 estradas e uma delas é curtinha, que é o dedão, né? Ah, olha aí. Beleza, só que não. Ele não mandou o episódio... Ele não mandou e-mail pro episódio de astronomia porque a antena da internet caiu. Deve ter sido um cometa, né? Beleza. Uma supernova. Ele riu muito com as histórias que a gente contou no episódio passado sobre militarismo. E riu também das minhas piadas magalescas. Pelo menos alguém sabe apreciar minha arte. Cara, você tá fazendo uma vanguarda das piadas, cara. A escola Magal de piadas. Magalismo, né, cara? Magalismo. O símbolo é a melancia. Caralho, cara. Para. Ele adorou o novo site também, o novo layout. Só faltou o sofá, né? Eu não consegui encaixar. É pior que é mesmo, cara. Eu tô olhando o layout, tá achando maneiro, mas cadê o sofá? É, eu não consegui, desculpa, foi mal. Sobrou. Reinaldo teve um trabalho do cara pra renderizar, babou. Ele sugere alguns temas aqui. Primeiro, Jogos Mortais, na franquia. Inclusive o Gendô queria participar de um programa de Jogos Mortais. Eu também, cara. Eu gosto muito. Eu acho que a gente pode agrupar tudo nesses filmes mais gore, sabe? Uhum. Como é? Tem um nome esse gênero? Ah, deve ter, cara. Mas é tanto subgênero, sabe? Esse dia eu tava falando sobre Bullet Hell, que é um gênero de jogos na qual tem tiro pra tudo quanto é canto da tela, sabe? Tipo, contra, jogos de nave. Isso é um subgênero de jogos. É tipo isso. Tem subgêneros aí que a gente só descobre pesquisando. Eu digo esses filmes tipo trechão, sangue e tripa, tipo Jogos Mortais. É, sangue e tripa, porém sem... É porque normalmente trash é aquele que é sangue e tripa, mas é zoado, sabe? Ele é mal feito de propósito. Ele é pra ser trash, pra ser lixoso mesmo, sabe? Vai ser B. Eu acho que ele não... Isso, exatamente. É um filme B. Eu acho que o Jogos Mortais não chega a esse nível, não, porque ele tem sangue, tem tripa, mas o objetivo dele é parecer real e não parecer zoado, sabe? Então, o nome do podcast vai ser Filmes Trash, porém não são. Porém não são. Ai, boa. Medo A. Sugerido também bandas de pop rock atuais e... Cara, Charlie Brown? Atual, cara? Tá de sacanagem. Atual até um mês atrás. Porra, que caraca. Não, esse tema não, cara. NX0 não, por favor. Por favor. Guerras atômicas, assim, cara, eu... Não tiveram muitas guerras atômicas pra gente comentar. Formar, mas nunca houve uma guerra. É uma guerra atômica. Então... A gente vai falar de Hiroshima e acabou, cara. Exato. Pode falar da ameaça nuclear, teste nuclear, mas aí o Nerdcast já fez. Vai lá, cara. É muito bom, por sinal. Dá uma moral pros caras, eles precisam. Estão precisando. Vamos dar uma força, né, cara? O lugar já tá saturado já de público. Pois é, já tô precisando de visita, que é isso. É um jogo chamado Penumbra, o que é isso? Acho que é jogo de terror, se não me engano, cara. Pelo nome, né? Pelo nome. Ou um jogo de óptica, né? O Alfalfa Pira. E religião. Esse programa de religião era pra gente fazer, era pra ser um dos primeiros afogados. Eu sugeri o tema. Mas Reinaldo e Gordo se recusaram porque disseram que meu capitão ia dar merda. Aí eu concordei, vai dar merda mesmo, então sinto muito, cara. Dá merda, galera. Isso não é tema que se discute, sério mesmo. Vai dar merda. Medo ser de religião. Você lembra? E chore. Como a gente gravou, cara, o medo ser de religiões. Tipo, a gente tava conversando assim, daqui a pouco começou a gravar, sabe? Tipo, de repente, no meio da conversa, assim, eu tava falando sobre o espiritismo, não sei o que, aí, medo assim, começando. É o caralho. Como assim? Exatamente. E foi o primeiro Smash Bros, não foi? Foi o primeiro. Ó, gostei. Olha aí, minha iniciação no mundo da podosfera, cara. Eu, que merda. Eu e João te descabaçamos, podcast. Verdade, olha só. Que alegria. Opa. Que alegria. É, foi bom pra você? Olha aí, cara, tô até hoje sofrendo desse mal aí. Do quê? Tá que pariu, cara. Pô, culpa de vocês, cara. Agora eu tô com raiva de vocês. Se não fosse você, não tava sofrendo pó de café com essa merda toda. Ah, foi a gente, é culpa nossa. Desculpa. Culpa de vocês, total, cara. Porra, uma primeira foda maldada dá nisso, né? Exato. Traumatiza pro resto da vida. Bom, ele disse que ótimo trabalho, abraço afogados, até semana que vem. Obrigado. Último. Você ficou puto mesmo? Pô, eu fiquei puto, cara. Que isso? Olha só, cara, toda minha vida, cara, todo esse meu estresse, é trabalho de faculdade que eu não faço, é culpa de vocês, cara. É culpa nossa, né? Pô, porém não são. Vou mandar um presente de reconciliação. Só espero que seja um pênis. Um pênis. Porra, vou agradecer aqui. Antes de ler o próximo e-mail, tenho que agradecer ao homem que mora no meu coração a partir de agora. Murilo Abud, o Gendô. Música romântica, por favor. Kennedy. Porque o Gendô, um amor de pessoa, olha isso, cara, mandou pra mim um presente. Ele mandou um DVD do Pokémon of Film 2000. Parabéns, Gendô. É o seguinte, quando eu... Acho que quando eu fiz a tirinha 2000 do anime, merda que foi baseado no Pokémon 2000. Eu acho que o Jandu teve essa ideia. Ele comprou o DVD, ele não mandou várias vezes, porque tem vários problemas. E, mas mandou, cara. Recentemente, muito obrigado. E o mais lindo, olha que migo, mandou pra mim uma cartinha escrita a punho com uma tirinha que ele imprimiu. E eu vou postar no Animeta qualquer dia desse. Pô, que bonito, cara. Que emoção. Pô, não, sério, fiquei tocado o coração. Jandu, tá, mora no Kokoro, aqui no ventrículo esquerdo, tá bom? Ah, olha, e esse amor de otaku com médico. Meu Deus. Ai, que beleza, muito obrigado, Jandu. Próximo e-mail da Carol AA, próximo e último e-mail, por sinal. Ela fala aqui: olá, pessoal do Afogados, como vai a vida? A dela vai bem, não que eu me importo. Ela escreveu. Eu me importo. Caramba, é. Eu me importo também. Porra. Como assim, Carol? Você tá passando por algum problema, Carol? Ela fala, a pessoa geralmente quando ela tá mal, ela fala, não, tá tudo bem, né? É, verdade. Por exemplo, eu passei anos da minha vida, e até hoje, das pessoas perguntam, Magal, como é que você tá? Eu digo, como sempre, cara. Fala, não tem que exato. Falar, tô bem. Eu detesto isso, eu tô mal pra caralho e falo, não, tô bem. Não, tô como sempre. Então, é isso. Ela, como ela não é obrigada a se alistar, muitas coisas que nós dissemos foram novidades bem reveladoras. Eu nem discuti isso, né? Como é que mulher entra no exército? Ah, eu acho que deve ser tudo por prova pra já entrar como patente, sabe? Tipo, capitã, sargento, sei lá, né? Deve fazer, tipo escola militar. Eu sempre tenho uma amiga minha que fez pra aeronáutica pra ser comandante, uma coisa. Eu nunca sei, cara, esse negócio de patente, sabe? Eu chuto alguma, assim, comandante, é. Capitão, sargento, sei lá, brigadeiro. Sabe? Ela fez alguma dessas aí e foi lá pra Guaratinguetá e tal. Muito bom. Muito bom, vírgula, porque tem um documentário recentemente que concorreu ao Oscar sobre estupros no exército. Já ouviu falar? Caralho, não. Problema sério. Se não me engano, é Guerra Silenciosa, alguma coisa assim. Procurem aí. Que é nos Estados Unidos, pelo menos, é um problema sério. E não é muito discutido. Porque os Estados Unidos, a última coisa que eles querem é manchar a imagem do exército deles, né? Verdade. Então, as mulheres acabam pagando o pato, muito preocupante. É, o pato e outras coisas, né, também, né? Pelo amor de Deus, pagando facção, cara. Pera aí, vamos ser politicamente corretos. Tá bom. Ela diz... Então, e-mail da Carol. Pois é, ela diz que às vezes ela agradece por ser do sexo feminino, tipo, só nesses casos. Eu acho que vamos falar a verdade, vamos ser machista, mas vamos ser... Fala a verdade, Nico. A vida pra mulher é muito tranquila, né, cara? Exato, cara. Abriu as pernas, pronto, todos não, aparecem. Não, que isso? Não, mas falando sério, a vida... É sério, isso é a opinião minha. Eu acho... Cara, eu não quero começar uma discussão feminista masculina. Então eu vou resumir. O grande Mr. Catra, pênis, já disse na entrevista com a Maria Gabriela. Eu não acho que homens e mulheres têm que ter direitos iguais. Eu acho que homem tem que ser tratado como homem e mulher tem que ser tratado como mulher. Porque se for pra ter direitos iguais, eu quero... licença paternidade, por que não? Eu quero alistamento militar obrigatório para as mulheres. Eu quero também que as mulheres se aposentem aos 65 anos. Hã? E outras, as mulheres se aposentam aos 65 anos, porque as mulheres se aposentam mais cedo e já foi comprovado que elas ganham mais que os homens. A gente trabalha mais e ganha menos. Cara. Olha aí, eu quero a lei Mário da Penha. Não, mas isso é sério, cara, isso é uma questão séria mesmo. Realmente não dá para tratar igual. Agora, é claro que também não vamos haver esses absurdos, né, que existem de, por exemplo, negligenciar a presença da mulher no mercado de trabalho, coisa do gênero, né? Não, claro, é. Isso, é claro que isso deve ser respeitado. Sabe? Isso realmente nós somos iguais, mas nem tudo dá pra ser igual. É verdade. Não vamos sair sem camisa na rua, por favor. Sério. Isso é uma debaixo da vadia, desculpa, eu não respeito, cara. Porque você tá se intitulando vadia. Tipo, foi mal. Eu sei que tem toda a questão do agir ao contrário pra poder. Tipo, dadaísmo, sabe? Vamos fazer totalmente contrário pra poder gerar ordem, sabe? Cara, já que a gente tá cansado disso, vamos fazer o contrário, sabe? O que mais me irrita, cara, essa porra de minha. Poder, você já viu isso? Porque sim, se você escrever não, na camisa meu pau é o poder, caralho, você vai ser alvo de, olha aí, imposição masculina pelo falo, não sei o que. Ah, meu irmão, pera aí, né? Quer acabar com isso, Magal? Sabe o que é? Mulheres que pensam dessa forma, claro, vamos deixar isso bem claro, vocês estão agindo que nem os negros que querem sair na rua escrito 100% negro e não querem ser acusados de racismo e fala que se sair 100% branco é neonazista, é skinhead, sabe? É a mesma discussão. Essa questão de minoria sociais tem que ser analisada com muito cuidado, com muito carinho e pô... Ah, isso aí existe o Ivan Motosserra estudando ciências sociais, o Rodrigo Quarto Sinistro. Ah, é, pra equitar essa galera. O Ivan não vai ajudar muito não as mulheres. Acho que o Ivan vai piorar a situação. Enfim, ela sempre teve uma péssima impressão do exército em geral, o que só aumentou com o ensino médio e as aulas de história. Com esse Afogados. Exato. que foi o intuito da gente, foi, né? Exato, foi... manchar de vez. Exatamente, ela, é, isso, essa má impressão dela é produto exatamente do que nós falamos. O Exército Brasileiro, ó, Carol AA, hein? Se alguém for prender, Carol AA, tu tá tendo... Abre aspas, o Exército Brasileiro é a merda dos merdas, além do fato de ninguém entender o funcionamento dele, fecha aspas. Caralho. Ela disse que nem sabe quais são as patentes mais altas de cada Força Armada. É, a Nicolas também não. É, eu sei que é mais alta do... Eu sei a do Exército e da Aeronáutica. Da Aeronáutica é Brigadeiro. E a do Exército, em casos de guerra, é o Marechal. Isso, Marechal. Só isso que eu sei. Em guerra. Pois é, eu ficava bolado que no War tinha Marechal. Ou no War, não. Era um jogo tipo Detetive War. Era uma loucura que eu jogava. Tinha Marechal e quando eu fui ver, não tinha Marechal, assim, tranquilo. É. Brasil. E da Marinha, eu acho que é Almirante, cara. Que é uma... Isso, Almirante, verdade. Almirante. Na Marinha, Almirante. One Piece. Ela curtiu bastante o programa. Na leitura de e-mails, ela achou, porque na leitura de e-mails do programa passado, sobre astronomia, ela mandou umas dúvidas sobre astronomia. E aí ela achou que eu ia ler as dúvidas, mandar um foda-se e tocar pra frente. Mas para a surpresa dela, eu disse, me dispus a explicar tudinha e pra isso ela agradece. Né? Eu acho que ela tá muito pessimista, cara. Você tá fazendo uma escola de pessimismo aí, Magal. É mesmo, cara. Eu tô notando. Ela, assim, começou as e-mails animada, feliz. Tá cada vez, cara, mais reprimida, cara. Olha aí. A repressão da mulher diante da sociedade machista. Verdade. Que coisa. É... Que coisa triste. Ela sugere... Ô, Carol, fica assim, não. Não fica, não. Vem cá, que a gente dá um... Opa, não, ô... O chamego, moleque. Ou então, eu ia fazer um piada com o Mr. Catra e Tênis, mas melhor não, né? Olha o machismo aí. Aí vai três sugestões. Olha isso, cara. Três sugestões de merda que tem uma chance de 70% de nunca serem lembrados. Meu Deus, Carol. Carol, tá, vamos ver um psiquiatra pra tomar alguma coisa pra melhorar essa vida? Vamos tomar um café, Carol? Vamos tomar uma tarja afrodescendente? Olha a minoria negra aí. Não pode... Olha aí. É, ela sugere manipulação do subconsciente das massas. A Carol também tá com os temas, viu? É. Muito específico. Isso aí é pó de café, Carol. Afogados é mais... Essa loucura que ninguém entende, joga ela por café, acho que lá dá certo. Lá dá. Mas ela, essa manipulação de consciente, ela fala programas de TV, comerciais, né, formadores de opinião pública. Afogados é uma grande manipulação. Aí tá fazendo as pessoas ficarem até mais pessimistas. Compre batom. Né? Ela... Máfias, que é um bom tema. E muito é, bom. É bom... Tá em pauta já. É bom ela ter colocado máfias, porque as pessoas geralmente focam na máfia italiana, mas esquecem que tem máfia russa. Não, é, tem máfia, é, máfia romena, máfia iugoslava. Sim, no Dexter aparece uma máfia do leste europeu qualquer. Sim. E já vi um documentário. E as máfias africanas também, que são as guerrilhas africanas, que a guerrilha é a parte da base, sabe? É a parte mais suja, assim, mas por trás existe toda a máfia que comanda essas guerrilhas, sabe? Já vi uma máfia, um documentário só sobre prisioneiros de máfia russa. E fala olha aí. As tatuagens dele, é bem irado. Muito foda, muito foda. Eu tenho vontade de fazer máfia brasileira, olha aí, olha a merda que eu vou me meter. Caramba, existe? Eu tô só... Existe? Lembra que eu te falei da história de Bangu? Lembro. Da máfia lá? Que o cara tinha mais poder que o presidente do Brasil. Mas não é bem brasileiro que eles têm uma ascendência carcamando? É, mas tô falando no Brasil, então, assim, no Brasil. Mas, cara, a história da máfia Brasil, eu só não falo hoje porque os filhos desse Dom ainda estão vivos e estão se matando por aí ainda, sabe? Pra ver quem fica com tudo. Ah, tô esperando eles morrerem pra lançar o cast a respeito e iniciar o roteiro do longa-metragem, tá? Tá ótimo, então. É, além disso, ela fala um ótimo tema que já está em pauta. Tudo que vocês sugerem, cara, infelizmente já está em pauta. Mangás clássicos, que não são muito conhecidos, né? Tipo, uhum. Vagabond do mestre Inoue, Takehiko Inoue. O cara se eu fosse, né, carioca, eu diria que ele é sinistro. Porque... A Princesa e o Cavaleiro, do Osamu Tezuka. Sim, sim. Osamu Tezuka também já está em pauta. Ashita no Joe, que é um mangá de boxe muito antigo, muito importante. Touch, é um shoujo. Berserk, que eu não falo porque eu não li. Eu tenho preguiça. Akira, a gente falou no Cyberpunk. E Slam Dunk, que também é do Takehito Inoue. Tem no... Assim, a gente tem... Eu vou falar na nossa lista. A gente tem um TXT de pautas, né? E nele tem, tipo, temas proibidos. Que são temas que a gente espera muito tempo e faz muita pesquisa antes de fazer. Uma exceção foi Dragon Ball, que a gente fez na hora, assim, mó cagado. Mas demorou, vamos lá. Saiu bom do mesmo jeito. Aí a gente esperou o Afogado 50 pra fazer o Dragon Ball. No 100... Vai ter outro tema proibido desse. Se chegar ao 100, né, cara? Vai chegar até os 100 mil. Mas vou te falar uma coisa: é mais de 8 mil episódios, pelo menos. Olha aí. É, um desses temas proibidos é Evangelion. E eu comecei a pesquisar sobre Evangelion e estou mudando minha opinião sobre Evangelion. Ih, tem que avisar o Rodrigo. Ele vai participar, né? Vai, com certeza. Olha aí. Eu não quero participar, não, cara. Por favor. O nome do programa vai ser Entendido Evangelion. Olha que bonito. Olha aí. Igrejas então... Evangelion, vai lá. Que beleza. Magali, vagalismo aí. Ah, o vagalismo aí, me dá melancia. Tem vários temas assim, de tem o... Do, o Kurosawa, não, puta. O Kurosawa, cara, quer, o diretor tem que... Caralho, tu vai fazer um cast sobre ele? Pô, mas seria bom, hein, cara. Um cast só sobre o Kurosawa? Sério? O Afogados? Ele tem muitos filmes? Eu acho que sim, cara, mas o Afogados, cara... Olha a discriminação do potencial. O cara fazia filmes nos anos 30, não, 30 não, acho 40, 50, 70, vão parar pra ver esses filmes não, de 2 horas e meia, 3 horas. Eu troquei com o Urasawa, Naoki Urasawa, que é um autor foda, um autor foda de seinen. Pra mim, ele e o cara do Kaiji são os caras de seinen mais importantes, mais relevantes pra o Ocidente, pelo menos, ultimamente. Ele fez Monster, Twin Century Boys e tal. Assim que eu li essas merdas, a gente fala sobre, mas relaxa aí, cara. Um dia vai ter um pote de café sobre Akira Kurosawa e Yasujiro Ozu, dois maiores cineastas japoneses do século XX pra mim. Beleza, nunca ouvi falar do segundo, porque eu tô ignorando. Sobre o layout, ela achou muito foda, que bom. E sobre os vídeos no YouTube, ela perguntou se a gente conhece o Poligonautas. Sim, eu converso com o cara do Poligonautas, tem ele aqui no Skype. Ela sugere então que o Reinaldo jogue alguma coisa com eles, tipo o Portal 2. Olha aí. É uma boa sugestão, né? É, já falei isso pro Reinaldo também, cara. Se ele quiser me chamar pra jogar, entendeu? Pra ver se tá animado, né, cara? Todo mundo dando dica pro Reinaldo, né, cara? Coitado aí, não. Não, só espera ele atender aí, né? Não, mas se as pessoas estão dando dica é porque as pessoas estão preocupadas e querem qualidade, cara. Tá. Elas poderiam ficar na delas e foda-se o Reinaldo. Então, Reinaldo, para de tremer o olho aí e qualquer. Então é isso, tudo de bom pra nós. Beijo, abraço, até a próxima. E eu também encerro aqui, Nicolas. Beijo, abraço, vem cá. Deixa eu dar um abraço. Grande gente. Abraço, por favor. Opa, sujou de tender minha camisa. Ameiçoado você, hein? Oh, é o Rio, cara, muito calor. É, trabalho também, é foda. E aí, algum recado final pra galeria aí? Galera, esse episódio sai quando? Sai amanhã, cara. Amanhã? Caraca, beleza. Eu acho, galera, eu acho que segunda-feira vamos ter pós-café aí voltando depois de 5 meses inativo. Então, corre pra lá. Vamos lá. Pós-café.com.br, vou postar uma folgada também, vou botar vitrine, vai ter tudo. Vai Opa. Ter tudo. Hã? Barrigo, ter tudo. Ok, pega a melancia e vambora. Vamos embora, valeu.